agora chegou o grande momento crucial do programa, que é o anúncio dos patrocinadores, né? É o ponto-chave do programa. E, bom, eu gostaria de começar, como sempre, anunciando o meu querido amigo Luciano Tatu. Lu Tatu. É, ele faz tatuagens em domicílio. Ou seja, você liga pra ele, ele vai com os equipos dele lá na tua casa e você não precisa nem de levantar do sofá pra fazer a tatuagem. E ele é muito criativo, todo mundo conhece o Lu e sabe que o cara é mestre na tatuagem. E, enfim, você mesmo pode tirar suas conclusões ligando pra ele e agendando aí uma prosa com ele. O telefone dele é 9338-5548. Repetindo bem devagarzinho, 9338-5548. E Boneca de Luxo, que é uma loja de calçados femininos, que fica ali na Avenida Champagnat, número 1853. Ou você pode visitar o site www.liviabraga.com.br e navegar pelo site do Boneca de Luxo, sapatos e sandálias bordadas exclusivas. Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha. Estamos de volta, eu e o Luiz aqui em plena noite francana. Ou para quem está ouvindo domingo, esse programa tem uma reprise no domingo às 4 horas da tarde. Estamos chegando no final do programa. Você tem considerações finais aí? Qual é? Me sinto honrado de ter participado desse programa. Caralho, muito obrigado pela presença e pela participação no programa. Espero participar de mais programas Lixeirinha. Que legal. Ouçam. Provavelmente a gente vai ouvir também esse programa aí. Rodando, Dom. E, na verdade, a gente saiu pra noite pra fazer um programa na rua. E foi uma experiência muito boa, muito legal, saudável. Só faltou um indivíduo aqui conosco que deu os canos, né? Como é que foi essa história aí? Furou de lei, não. Inventou doença lá, não. Inventou Parkinson de lei lá, não. O Gansola. Então a gente vai deixar aqui um abraço pro Gansola. Um abraço, Gansola. Enfim. A noite é uma criança, né? E como de praxe, eu gostaria de finalizar esse programa com minha seleção particular de músicas dos anos 20, 30, 40, 50, que eu já batizei aqui de Viagem Sentimental, e já se tornou tradição do programa, e o pessoal até comenta comigo isso na rua sobre esse terceiro bloco. Tuzinho, eu te amo! Tuzinho gostosa! Tuzinho delícia! Lindo! Tazão! Bonito e gostosão! Papo de uísque, eu te amo! Ladies and gentlemen, Guns and Roses! Tem nada a ver, né? You wanna rock? Então vamos aí com a minha seleçãozinha particular e semana que vem eu tô de volta. Conta uma piada aí, Tuzinho. Uma piada? Conta. Tinha uma família. Não, cara, conta do Henrique Cristo. É verdade. Ok, eu ouvi uma piada muito boa essa semana. Conta uma piada aí, Tuzinho. Não, conta uma você, velho. O Henrique Cristo foi pra São Paulo. Pra São Paulo? O Henrique Cristo foi pra São Paulo? De novo. O que ele fez lá em São Paulo? American Pie. American Pie. Cara, tudo errado. Deixa assim. Tá melhor ainda. Só mais uma vez. Uma certa. Então, velho. Luiz, conta uma piada pra nós aí pra acabar o programa. Eu sei que... Não sei nada. O Henrique Cristo foi pros Estados Unidos. Como é o nome do filme? Não sei. American Pie. We'll be right back. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold in lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with his blessings from above. You can't beat the memories you gave to me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave to me. One man, one wife, one love, through life, man, memories are made of this. Memories are made of this. Lixeirinha. Marinha. It must have been moonglow, way up in the blue. It must have been moonglow that led me straight to you. I still hear you sing, dear one, hold me fast. And I start in praying, last we seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now that there's moon glow way up in the blue, I always remember that moon glow gave me you. Xerena. Colher, mulher do Galfo! No meu programa não tem palavrão, não, porra! Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear entre as freguesias.